deserto um altar se ergueu, de madeira e cobre a obra se fez. Com mãos ungidas, Bezaleu trabalhou, o Senhor ordenou, e a vida brotou. Cinco covados com amor foi medido, em cada canto a glória do Altíssimo. As ofertas subiam um doce perfume, a luz que brilha na tenda do sagrado. Oh, altar de sacrifício, teu fogo arde em mim, na entrega de louvor. Na presença do Senhor, meu coração se esvazia. As bacias de cobre, as pás em união, na pia da purificação. Miros das mulheres em amor se ajuntarão para a tua obra, eles se entregarão. Cortinas de linho ao vento a dançar, as colunas firmes em pé vão ficar. O pátio de adoração, o lugar de se encontrar com o Deus que nos ama. Sacrifício, teu fogo arde em mim, na entrega de louvor, eu me rendo a ti. Oh, altar de sacrifício, teus braços me acolhem, na presença do Senhor, meu coração se esvazia. Quando eu olhar para o céu, vejo a tua glória brilhar em cada oferta, em cada coração. Um pacto de amor que não irá falhar. Oh, altar de sacrifício, teu fogo arde em mim, na entrega de louvor. Do Senhor, meu coração se esvazia. Altar de sacrifício, a ti eu me entrego. Na tua luz, Senhor, eu sempre me apego. Amém.